consegue direto bridge, 1-2-0-8 o controle, 1-1-8-9-5 a torre, 5507 no transponder, 6720. Correto, portão 8 e um ponto, L. Chama pronto, 6720. Chamou, mano. Vera Cruz, copiado. Cinco, 219, decolado aos 2000, chame o controle 1208. 1208, trip 5289. Fala, Salvador, é o Gol 9567 com a CPEC, seu 360 Salvador, Brasília. 567, Salvador, Brasília, 360, já aprovado, Quebec em curso, 1014, portão 612, pronto para copiar? Tá pronto para cota, 567. É o Gol no 567, confere? Afirmo. Ok, Gol no 567, autorizado Brasília, nível de voo 360, via upper, Zulu 17, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após inicia curva pela direita, perfil de subida, arbor, elefa, controle 1-2-0-8, torre 18, 95, transponder 5536. Zulu 360, upper Zulu 17, decola da 10, curva direita após 2.300, decola na Arbor Elefa, controle 208, torre 295, apenas 5536, Gol 1567. 5536, 612, portão, chama pronto, Gol. Vai chamar o Gol 9567. Azul 4206 na pole, pronto, poxa. Número 12, setor, só instante para puxar. Temos nervoso da Avianca Calda. Assim que o tráfego liberar o parque, será autorizado. Fecha na sequência. Quebec. Quebec confere, Guarulhos 320, já temos aprovado, altímetro no 0, no 4, portão 10, ponto da 4. Chama ativo, 3897. 3897, aprovado Guarulhos, nível 320, 320, via posição bridge, apeslu 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decoragem, pista 10. Mantém a reta até cruzar 2.000 pés, ou a terceira milha após a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda, direto, posição bridge. Controle 1208, torre 1895, transponder 5540. Autorizado cruzar a final da zona, retaguarda do TAN. Prossiga com a terra do vento pela direita, galão 7, aguarde pro direto para a IMA. Gente, prosseguindo para do vento da pela direita da 17, o hotel que nos levou. 5540, portão 10, chame quanto? Para o táxi do Oxalé 6201, Tacuno 46 a bordo, 4 horas, ao certo na Guarulhos. 4 horas, Guarulhos, PB 1-4? 6, não, 4-6. 1-4-6-12, gente, táxi autorizado à direita via Índia, ponto, te espero no 0, torre 1-1-8-9-5, altímetro 1014, boa viagem, Oxa. 1-8-9-5-1014, obrigado, boa tarde. Tarde, Azul 4206, Airbus da Avianca iniciando o táxi, em coordenação com o solo, reporte para o táxi na sequência. Ele puxa em coordenação, Azul 4206, chapa táxi. Solo 354. Também na final normal, Vitor, mais que bem. 3545, forte início, táxi 3545, remota, remota 612 do táxi 3. Vai reportar para início, táxi, remota 6245. Solo, boa tarde, eu estou 3 antes das 4 de bronze. Tá 3 antes. 194, táxi prezado, reporte Ana Juliette, portal será o 08. A princípio, temos um 737 do objeto estacionado nesse portão. Então nós vamos aguardar aí a informação da Infraero em coordenação com a companhia para um novo portão ou para a guarda ou liberação do portão 8, né? Ok, então tá aqui a lenta de Alfa Juliette, aguarda 08 ou outro portão, 23894. TAM 3194 é o portão 04 aqui do pátio principal. Reporte Ana Juliette. Temos um azul que o puxa aqui no portão 01, que será autorizado após a saída do azul. Ok, então para o 04, aguarda o azul, então TAM 3804. Tá ciente, mas ainda não visual o Atlântico Azul. Agora está visual, o contraste informado, até os casos voam. Estimativo, mantenha a separação visual do mesmo, prossiga para pouso na RMAR, chame um solo controlado, vento em Salvador, 150 graus, 0,69, até os casos voam. Voam, grato. O Vitor Índia, Julien, conheço o Vitor, Mike Quebec, à sua esquerda tem helicóptero prosseguindo para pouso na RMAR, 500 pés, sem interferir na sua aproximação. Gente, Vitor, Mike Quebec. Tem livre pouso já, o Quebec. Tem livre pouso a 17,150 com 06. Cliente do livre pouso, toma mais Quebec. Para o táxi, o 3P5405 com 58 a bordo, 4,20 de autonomia, alternativa Salvador. 4,20 Salvador, PBD? 58, 54 no 5. Copiado, táxi em frente até antes do pátio 1, aguardando para ingressar no pátio 1. Autorizado então, táxi em frente até antes para o pátio 1, onde vai aguardar para ingresso, 5, 4, 5. Ok, no solo 08, boa tarde. TP545, a banda está na sua direita, vai ingressando o pátio para o portão 4, na sequência, até o ponto de espera, a cauda do azul à frente, estampado de verde. Então, ceda a passagem com a Airbus após o ponto de espera, 2895. Estou confirmando para o 495. 45, mantém a posição antes do pátio, a Airbus da TAM vai ingressar para o portão 4, na sequência até o ponto de espera a casa do Embraer da Azul. 45, 3894, ingresso autorizado, pátio 1, observando o início de táxi do Embraer da Azul, portão 4. Sou Salvador, o gol no 601, autorização para Galeão, nível 380, informação Quebec. Quebec 1014, já temos aprovado aqui o 360. Só um instante para copiar ou aguardo a coordenação para o 38? 360, tá bom. Só um instante, copia. Salvador Azul 4206 para o táxi, 3:40, 119 a bordo, até na Maceió. 119, 3:40, Maceió, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera 10, 2:18, 9:05, ativo 1014, boa viagem. Gente, esquerda via Índia, ponto de espera 1895 azul 4206, boa. 545 em frente, segundo direito Índia, ponto de espera 1895, 1014, boa, 545. 545 direita, segue em frente, segunda direita, ponto de espera 1914, 1914. Gol no 601, ponto 4. Pronto, gol no 601, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pesulono 0, SMAP, o restante conforme a rota do plano de voo. Deco. altíssimo zero, mantenha a reta até cruzar 2 no pé da terceira milha, após curva à direita, perfil subida da El Leda, após Leda direto à posição bridge, controle 120, décima 8, torre 18, 95, e o transponder 5532 para o Golo 601. Era da 10. Ó, C2000? Em área de decolar da 10, vento 150 com 07 nós. Ali decola. 4206 com 10. Ela é da Bridge 120 com 8 e o transponder 5532. 5532, portão 5, chame pronto, gol. Obrigado. Após o azul que está pintado de verde, decolar ali e mantém. O 4 no 5, após o azul que está de verde, ali e mantém. Comodoro 06259, informação Quebec 380 para Guarulhos. Está pronto a cópia. Bom dia, Quebec. Agora é a Romeu sem modificação significativa. Altímetro é 1014. Já temos aprovação do 360 para Guarulhos. Aguarde. Quais não? Está pronto a cópia no 9? Afirmo 360, está pronto a cópia. Ok, o Oceaner 6259. Autorizado Guarulhos, livre de voo 360, via posição bridge, open as luzes descendo, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto posição bridge. Controle 1208, 118, decimal 95, transponder 5527. 2509-0360, via rota do plano, briga por zero no meio, após conforme. Decola da 90, mantém a reta 2000 a 3000, após curva direita, precisa da Eolida após bridge. Controle 208-2295, transponder 5527-6259. 6259, cotejamento correto, portão 9, já pronto. Código 01167, mantendo no 1500 pés, reporte através de Paripe. Trip 54 no 5, decolar no 1 5, chame o controle 1208. Vai chamar o controle, 1208-35415, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, TRIP 545, decolou 1.200 pés na sua escuta, perfil da EL, Leda. TRIP 545, contato radar, espera da EL, suba para nível 140. Livre ascensão para o 140. Panamá 201, chame centro Recife 1251, alterna 13395. 251-3395, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle 3545, pode aprovar direto Leda? Autorizado Leda 5495. Autorizado Leda 5495, grato. Azul 4206, autorizado nível final 330. Grato, 4206 ao 330. Dois sete três, complete final, chame Torres 1-1895. 1-1895, Bono 273, grato. Despacho. Gol 1273. Boa, 273. 140 graus, 05 nós. Cheque trem, livre pouso, 10. Ok, vamos passando o marcador externo. Já avisou, baixado e travado. Está livre o pouso. 1273. Juliette Serra, prossiga. Sem identificação. Autorizado Ilhéus da presente, TRIP 54 no 5. Juliette Serra, o controle não recebe seu modo Charlie, por favor, faça uma verificação no mesmo. 0 portão 8 para o puxo acionamento. Meia 320. Não, 6320 ou 6259? 6720. 6720. Portão 8, chame pronto para iniciar o táxi. Chá para táxi, 6720. 6259, portão 9, chega acionamento. 6259, o tráfego da Webjet à sua direita, portão 8. Vai iniciar. Na sequência era autorizado devido pouca visibilidade e não havia possibilidade de fazer simultâneo entre os portões consecutivos nesse setor, ok? Paula 3897, está no 10, solicita acionamento na posição posterior de frente. Pushback. 4206, Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 2805, azul 4206, boa noite. Boa. 273, solo 21, livrar direito, solo 219. Estamos deixando mais bom, 273. Controle o TRIP 545, poderia dar presente a pro horário de Leão? Uno 273, táxi autorizado em frente agora, Alfa, reporte antes da Juliette, portão será o 03. O controle já tinha solicitado essa instrução para o senhor, mas autorizado da presente, Leos. Autorizado, então da presente, Leos, graças, não havia solicitado aí, no 415. Fala web 6720 com 178, 4 horas, alternando Guarulhos para táxi. 178, 4 horas, Guarulhos, táxi autorizado via Pátio Índia, ponte para 10, torre 1895, altímetro no 0, 14, boa viagem. Autorizado, Pátio Índia, então ponte para 10, 1895, 0014, obrigado, bom trabalho, senhor 6720. O Xané 6259, autorizado no portão 9, coordenação do sol 37 já liberando a cauda, chame táxi. Xané 6259 na escuta. 6259 vai iniciar a possibilidade na nova, chama para o táxi. Puta 3897 na escuta. Sim, o Airbus Avianca à sua direita já iniciou no 9. Após a liberação do Airbus a cauda, inicia o push, chama o táxi em coordenação com o pessoal. 3897, após o Avianca liberar para agora, não estou autorizado. Zulu, Zé, prossiga. Quebec, Guarulhos, para 4-0. 1-6? É, estou ocupando, é o 9-4-0. 9-4-0, Guarulhos 3-6, já tem as aprovação, informação a Romeu, Altimilha 14, Guarulhos 4. Guarulhos 4 pegou no 9-4-0. Esquerda de Red, portão 3. Imigração 4567, fala, gol 1567, feedback acionamento 6. Decolado pista 106730. Positivo, 9567. O 567 está no 62 ou no portão 5, confirma? 6200. 62, eu tô com o Airbus, vai iniciar o táxi, só estrange pra puxar no 62. Tá, 567. Pro táxi 6259, temos 158 a bordo, autonomia de 4 horas, estamos Galeão. 158, 4 horas, Galeão. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 10, torre 1895, 1014, no altímetro, boa viagem, 6259. Pátio Índia, 1895, ponto de espera 6259. 6720, decolado aos 26, contate o controle 1208. 208, boa. Chama táxi 567. 940.4. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via posição bridge, Zulu 16. E o restante, rota conforme o plano de voo. Pista 1-0, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da Euleda, após Leda, direta, posição bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. Controle 1-20.8. A torre 1-8.95. Acione o código 5551. Autorizado 360 Guarulhos. E a equipe do Lúcio 5 após o nosso plano, é nota 1-0. Mantém a reta T2 do teto. Após cumprir direita da El e Leda. Controle 1-208. Torre 1-8.95. E telefone 5551. Gol no 9-4. Correto, portão 2, chame pronto, gol. Não é pronto, não é pronto. Pátio 6, seguinte, pátio 5. Corre, boa tarde, acionário 62. 59, ponto espera da 10, pronto. 6259, alinha e decola, pista 1-0, 1-20 graus, 0 menos. Alinha e decola, 1-0, 6259. 4 horas, Galeão. 232, 4 horas, Galeão. Táxi autorizado até o Travesso Portão 7. Na sequência, grau 37, gol. No Travesso 612. Quando no ponto de espera, transfira torre 1895. Altímetro no 0, no 4, 1014. Vou ver. Livre de táxi, segue atrás do gol 3897, obrigado. Quatro milhas da 1-7, OCR. Queijo, Juliette Serra, avistado. Pista 1-7, liberada, livre pouso. Vento 1-20 graus, 0 menos. Decolado aos 29, chame o controle 1208. Controle 1208, bom trabalho. Prossiga. Bem trazendo, perfil da Euleda Bridge. O chame é 259, contato radar na decolagem, saída da Euleda.